Healthcare, na Rua Manuel Moraes, ao lado da Igreja Matriz, realizando consultas, risco cirúrgico, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, Holter 24 horas e mapas. Entre em contato pelos números 3533-2880 ou 992-94-0199. Atenção, Campos Salles e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Noronhas continua com os serviços da Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com preço reduzido, assim como teste de glicemia, perfuração de orelha e venda de recarga para celular das operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi, com o atendimento que você já conhece, de qualidade, honestidade e segurança. Quando precisar de algum medicamento, vá à Farmácia Noronhas e verifique se o que necessita está incluso no programa Farmácia Popular ou os adquira entre a variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares que a Farmácia Noronhas disponibiliza para melhor atender você. A Farmácia Noronhas fica localizada na Rua Valdemar Falcão 440, no centro de Campos Salles. Aberta de 7 às 21 horas, exceto aos domingos, com entrega em domicílio e aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Entre em contato com a Farmácia Noronhas pelo Disque Saúde, através dos números 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram, @farmacianoronhas, para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Noronhas, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Com a autoescola principal, tudo fica mais fácil no processo da sua CNH. Isso porque temos uma equipe de profissionais experientes e responsáveis para lhe oferecer um atendimento humanizado, garantindo sucesso em todas as etapas. Com mais de 5 mil aprovações, somos referência na região nos serviços de primeira habilitação, renovação, reciclagem, adição e mudança de categoria. Você também pode contar com a autoescola principal para realizar os seguintes cursos especializados: condutor de transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, curso do MOP, cargas indivisíveis, condutor de veículos de emergência e curso para mototaxista e motofrentista. Escolha a unidade da autoescola principal mais próxima de você: Campos Salles, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Ou visite o nosso Instagram. Autoescola Principal. O seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Um empreendimento dos irmãos Fábio e Tiago Souza. Câmara Municipal de Salitre. Poder Legislativo. Legislativo com seriedade e transparência. A melhor programação. Siga no Instagram. @RádioCidadeCS. Pare. Reflita sobre a vida, sobre tudo. É hora do momento de reflexão. Momento de reflexão. Olá, amigos. Bom dia. Ao começar aqui o nosso show da manhã, programado para esta segunda-feira, eu converso um pouquinho com vocês. Meus amigos, minhas amigas, por mais que estejamos passando por dificuldades ou decepções na vida, procuremos não nos darmos por vencidos. O jogo da vida renasce a cada dia que Deus bondosamente nos permite viver. Embora tantas vezes o placar nos seja desfavorável, acreditemos, meus amigos, que a verdadeira esperança é para os tempos de crise. E é a força que nos leva até o fim do jogo com a certeza da vitória. Só tem esperança aquele que crê e também confia. Aquele que sabe que as adversidades de hoje se constituem no esterco que prepara a terra para a farta colheita de amanhã. Então, meus amigos do Show da Manhã, cultivar a esperança é adquirir a certeza de que a tempestade passa, que dentro de nós sempre há um enorme reservatório de forças que nos levarão a superar as dores que hoje nos sacodem, mas que não nos destroem. Ter esperança é confiar em Deus quando tudo nos parece perdido e nada mais resta fazer. Ele, que é nosso Pai, adora aparecer nesses momentos. É só confiarmos nele, fazermos a nossa parte, trabalhando, e os momentos de dificuldades passarão mais depressa, com certeza. Então, meus amigos, uma excelente segunda-feira para todos nós, com alegria, saúde e paz. Pense nisso, reflita, receba aqui o meu carinho, receba o meu abraço e que todos tenham um bom dia. Sempre, manhã. Sempre com você, bom dia! Com a cara do povo! Essa rádio é a minha cara! Sentindo o que o povo sente! Eu gosto! Falando o que você quer ouvir! É tudo o que eu quero ouvir! Com descontração e simpatia! Show da manhã! No ar! Show da manhã! Alô, alô, alô, gente boa! Bom dia, bom dia, bom dia! Alô, Campos Salles, aquele abraço, valeu, hein? Chegando, começando pra você, mais um programa Show da Manhã. Show de alegria, show de comunicação pra você que tá sempre ligado aqui no nosso programa, tá, minha gente? Já 8 horas, 11 minutinhos, alô, alô, você de casa, alô, alô, você do trabalho, você que sempre curte, sempre está ligado aqui na nossa programação, é na nossa frequência amiga pra você da Rádio Cidade. Bom dia, o nosso show, minha gente, está no ar pra você. Prepare o seu coração, é hora de... Claro que sim, hein? O show é esse, minha gente. Aqui comigo. Legal demais, até as 11 horas vou estar coladinho com você, hein? Alô, alô, gente boa. 8 horas, 12 minutos, o show da manhã começou pra você. Bom dia. Já tem. Olha que legal, hein? Você curtindo aqui no nosso Show da Manhã. A participação do Gustavo Lima, hein? Eu desejo imortal, minha gente, nessa manhã super legal, gostosa, para você que está curtindo aqui o nosso programa, né? Segunda-feira, que é da nossa feira livre. Alô, turma boa, você que está aí já trabalhando, mas curtindo a nossa programação. Você que nasceu no dia de hoje é do signo de Virgem, virginianos, virginianas, bom dia, lua minguante, tá, minha gente? Nossa alusão, nosso abraço. Hoje é dia do repórter fotográfico. Aliás, falar nisso, hoje em dia tem pra valer, né? Os repórteres fotográficos, né? Porque vez por outra tá dando um clique aí, depois do, né, do, né, do celular, na câmera do celular, todo mundo tem aí nas mãos, né, verdade? Muitas vezes até se torna uma arma super poderosa, né, minha gente? Então, nosso abraço a todos os repórteres. Agora estou falando aqui dos profissionais de verdade mesmo. Nossa alusão, bom dia. Também é dia do florista, minha gente. Bom dia, muito obrigado, hein, a todos vocês. Você que é devoto, é devota. Hoje é dia de Santa Doroteia, tá, minha gente? Bom dia. Obrigado, tá, pelo carinho e audiência de todos vocês em sintonia. Valeu, hein? Muito obrigado pelo carinho, audiência. Você que sempre liga, né, minha gente? Já se foram 246 dias, tá? Estamos na 36ª semana do ano. Já foram mais aí de que... de quanto? Em termos percentuais. Mais de 67%. Para ser mais preciso, 67,2% deste ano de 2024, né, minha gente? Bom dia, então, para todos vocês. Você que sempre liga, você que sempre acompanha o nosso programa, o nosso Show da Manhã. Daqui a pouquinho, muita coisa pintando no seu rádio, tá? É só ficar ligado. Vamos começar o horóscopo do dia. Sempre no oferecimento do Sacolão Avenida. Já, já eu volto! Chegando as previsões astrais do seu signo. Giro astral. E aí, uma ótima segunda-feira pra você. Hoje, dia 2 de setembro. Semana tá começando e que seja maravilhosa, né? E um novo mês se inicia também e vai ser muito show. Eu sou o Marcão e tá no ar o nosso Giro Astral e as previsões de Áries a Peixes a partir de agora, começando com você do signo de Áries. As pessoas do seu convívio vão cobrar um pouco mais da sua atenção. Não se apegue tanto às coisas materiais. Mantenha-se na rotina e tudo vai sair bem. E no período da tarde, você busca maneiras alternativas de aumentar a sua renda mensal. Cuidado com decepção no romance. E hoje, o seu número de sorte é 70. 70, Áries! Agora falo com o Touro, você vai ter condições favorecidas para tomar algumas decisões práticas nessa segunda. O diálogo vai predominar nas relações pessoais e aproveite o astral para colocar sua correspondência em dia e seus e-mails também. No campo afetivo, alguém de mais idade ou experiência vai dominar o seu coração. Número de sorte para essa segunda, 80. 80, Taurino! Agora falo com Gêmeos. Você pode ter uma grande vitória sobre uma questão financeira. Investimentos seguros estão favorecidos nessa segunda e no campo profissional você conta com uma grande energia mental, mas tenha cuidado com um acidente de trabalho nessa tarde. Um encontro pode estimular a sua vida amorosa e hoje o seu número é 05. 05, Gêmeos! Esse é o Giro Astral dessa segunda-feira. Por aqui, daqui a pouquinho, previsão para Câncer, Leão e Virgem. Rapidinho, vou só tomar uma aguinha. Guia Astral, oferecimento Sacolão Avenida, na Avenida Francisco das Chagas, Arraes, 226, centro de Campos Sales. Tudo em frutas, verduras, gêneros alimentícios como padaria, confeitaria, açougue, produtos de higiene e limpeza e muito, muito mais. Aberto de segunda a sábado, das 6:30 às 20 horas. Siga @ Sacolão Avenida A para aproveitar todas as promoções do nosso mega feirão nas segundas, terças e quartas. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aésio. Você ouve aqui a melhor programação. Cidade FM 103,5. Um novo ano está nascendo e com ele as esperanças dos cearenses também renascem junto. Afinal, somos um povo otimista que olha sempre para o futuro e não esmorece nunca. A Assembleia Legislativa é a Alesse, a casa do povo cearense e se faz cada vez mais próxima, trabalhando para servir nossa gente em todas as ações. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Promoção de milhões da IP. Para participar é super fácil. Na compra de qualquer produto da IP, você faz inscrição no site ou no WhatsApp. Pronto, você já está participando. É acreditar na sua sorte. Durante o período da promoção, todo mês terá um sorteio de 1 milhão. Além de vários outros prêmios, dentre eles 3 carros 0 quilômetro. Um deles está no Empório Vieirão, esperando por você. Vem participar da promoção da IP, se tornar um grande milionário e sair de carro zero. Para mais informações, converse com os colaboradores do Empório Vieirão, Rua Carneiro de Mendonça, 355, Centro Comercial de Campos Sales. Aqui, economia e promoção milionária com seriedade. Empório Vieirão. A manutenção constante das estradas vicinais em Pio Nono melhorou a vida da população da zona rural, que hoje tem acesso de qualidade nos 4 cantos do município. Trabalho e respeito é ter uma gestão comprometida com a mobilidade do povo. Agora tem estrada feita com mais atenção, gestão que respeita toda a população. Nós apresentamos o Centro de Distribuição do Baratão da Construção Home Center, a Avenida Francisco das Chagas Arraes 203, em Campos Sales, para agilizar ainda mais nossos processos de entrega, aumentando nosso leque de distribuidores e disponibilizando mais opções de produtos para nossos clientes. CD Baratão da Construção Home Center. Um novo tempo começa agora. Se apronte para votar. É título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Meus irmãos e minhas irmãs de Campos Sales, são muitos os desafios, mas com o presidente Lula e o governador Elmano, temos avançado em muitas áreas. Na educação, o Ceará acaba de ser avaliado como o melhor ensino fundamental do Brasil e amplia cada vez mais o ensino de tempo integral. Continuar trazendo mais benefícios é fundamental. Por isso, é muito importante que façamos as escolhas certas nessa próxima eleição. Em Campos Sales, peço o seu apoio e o seu voto para o João Luiz. Estamos juntos. Vote 13 para prefeito. Rapaz, torneira pingando é vacilo, né? Tenha um pingo de consciência. Com pequenos gestos, você preserva a água do nosso estado e dá um bom exemplo. Tome banhos mais curtos. 15 minutos com a ducha meio aberta é o mesmo que 540 copos pequenos. Além disso, desligue a torneira sempre que possível ao lavar a louça ou escovar os dentes. Sem desperdício, protegemos o futuro da água no Ceará. Cagesse e Governo do Estado. 103,5 FM, a rádio feita pra você. Show da manhã. Show da manhã. Sempre, sempre com você, né, minha gente? Bom dia, bom dia, bom dia. 8:23, 8:23. Tava olhando aqui os portais de notícias, né, e abrindo aqui o jornal, o Diário do Nordeste, minha gente. E aqui na capa principal, o futuro da Previdência do Ceará em debate. Aí. E ainda como destaques, 8 vereadores de Fortaleza mudaram declaração de raça para a eleição 2024. É incrível, né? É incrível. É, quer dizer, numa eleição ele está de uma cor, aí na outra ele está de outra cor. É porque muda, né? Declaração de raça, né? Muitas vezes tá lá, tem como pardo, né? E coloca que é branco. Ei, ei, hein? Que mais? Bilionário cearense da Rap Vida ficou 8,2 bilhões mais rico em um. Ah, eu quero saber. Tá bom, é dele, o dinheiro aí. Até pra lá, né? Tem lá na, né, fortuna da família. Enfim. Certo, ficou. Está investindo, está trabalhando, tá, 8,2 bilhões. Mais rico, não é mais pobre não. Hein? candidato a vereador que forjou o próprio sequestro deve ter candidatura cassada. É o que defende o MP, que é o Ministério Público. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu não, sinceramente, rapaz, a cabeça do ser humano é complicado, né? Por que o cara inventar um negócio desse? É lá do Iguatu, tá? Como é o nome do camarada? É Liomar Cardoso, 35 anos. Ele pode ter a candidatura cassada. E se for comprovado tudo isso, merece. Merece. O camarada forja um negócio desse, inventa um negócio desse. Imagina um camarada desse eleito, o que é que não vai inventar, né? Não é verdade. Simulou, minha gente, o próprio sequestro. Isso foi na noite da última sexta-feira. Pelo menos é o que aponta o Ministério Público Eleitoral, que vai solicitar a documentação da Polícia Federal e analisar o caso. Tem que ser bem analisado mesmo. Loucura, rapaz. O camarada tá no carro, amarrou o arame farpado no pescoço, nos pés. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Complicado, viu? Complicado. Daqui a pouquinho eu já retorno, tá? O que mais aqui? Vina é oferecido ao Ceará e clube avalia a contratação do meia. Mais aqui, hein? Justiça mantém prisão de familiares de Marcola e PMs acusados de formar organização criminosa no Ceará. Ceará tem duas cidades com melhores indicadores ESG no Nordeste. Aqui na opinião do jornal Diário do Nordeste. Vamos lá, quer mais aqui? Apenas 18 das 120 esculturas e monumentos de Fortaleza representam mulheres. Apenas 18, tem 120, foi feito. O pessoal faz até isso, né? Contaram lá, tem 120 esculturas e monumentos, e apenas 18 são mulheres. Quer me ir mais aqui no diário? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É que o Ceará marca no fim e empata fora de casa com Amazonas, isso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, você assistiu os jogos ontem, Campeonato Brasileiro de Futebol? Muitos jogos bons, hein? Muitos jogos. Não é que meu Fluminense venceu, mas venceu o clássico contra o São Paulo, hein? Foi bom. Foi? Bom demais. Tá fora? Saiu fora da zona do rebaixamento, mas tá lá na rabeira ainda, né? O Grêmio perdeu em casa para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já fez nos descontos, rapaz. Não tem aquele acréscimozinho que o juiz dá? Pois é, o Atlético Mineiro conseguiu vencer naquele espaçozinho ali dado pelo árbitro da partida. Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense 3-1. O Corinthians, no aniversário do Corinthians, foi um bom presente, né? Venceu a equipe, a bela equipe, a boa equipe do Flamengo. Venceu por 2-1, foi um jogo pegado. Meu Fluminense venceu o São Paulo 2-0. Bragantino venceu o Bahia 2-1. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Palmeiras. O Palmeiras venceu por 2-0. O Vasco venceu fora de casa. Venceu lá na Bahia o Vitória. Venceu o Vitória por 1-0. E o Internacional venceu fora de casa também. Bateu o Juventude por 3-1. Oh, legal então. Aí, portanto, né? Agora, o Campeonato Brasileiro tem em primeiro o Botafogo. Reassumiu a ponta, está com 50 pontos. 50 pontos em 25 jogos. Fortaleza, que perdeu o clássico contra o Botafogo, tem 48 pontos. Agora, só que o Fortaleza tem um jogo a menos, hein? Tem 24. Enquanto o Botafogo tem 25 jogos, o Fortaleza tem 24 jogos. Aí o Palmeiras em terceiro, 47 pontos. Em quarto, é o Flamengo, com 44 pontos. Em quinto, o Cruzeiro, 41. Aí lá embaixo, quem está na zona aqui? Está o Corinthians, com 25. Vitória, 22. Cuiabá, 21. E o Atlético Goianiense, 18. tá? O Fluminense está logo em seguida, né? É o 16º com 27 pontos. Tá bom. Aí, portanto, vem aí a data FIFA, tá? Tem um tempinho aí para a moçada se organizar, né? É mais aqui, primeira turma do STF vai analisar medida que suspendeu a rede X no Brasil. Aqui no Jornal Diário do Nordeste. Deixa eu abrir aqui o Jornal O Povo, trazer aqui alguma informação aqui no caderno principal, hein? Ceará tem média de uma criança baleada por semana. Meu Deus do céu, hein? Isso no primeiro semestre desse ano de 2024. Uma criança baleada por semana. Muitas vezes é por bala perdida, aquelas pessoas que moram naquelas áreas, vamos dizer, áreas de risco, questão de segurança, enfim, né? Tá aqui no jornal O Povo. Agora em Campos Salles, já 8h30, já eu volto com você, fique ligado. FM, compartilhando sucessos. Eu sou feliz aqui, minha terra, o meu chão, Campos Salles, minha terra, meu amor, meu coração. Prefeitura, compromisso com o povo. Aqui se planta pra colher um mundo novo. Agricultura, educação de qualidade, comércio forte, lazer nessa cidade. Eu sou feliz aqui, minha terra, meu sertão, Campos Salles, minha vida, meu amor, meu coração. Cidade com um olhar diferente, cidade limpa, um povo inteligente, muita saúde, fé e prosperidade, com amor e paz e felicidade. Eu sou feliz aqui, minha terra, o meu chão, Campos Salles, minha vida, meu amor, meu coração. Eu sou feliz aqui, minha terra, o meu chão, Campos Salles, minha vida, meu amor, meu coração. Prefeitura Municipal de Campos Salles, cidade que sonha, realiza e cresce. Você que tem máquina de costura precisando de conserto, procure Genival das Máquinas em Campos Salles. Além de consertar todo tipo de máquina, vende todos os tipos de peças e, se precisar, faz até o móvel, deixando sua máquina novinha. Qualquer problema com máquina de costura é só ligar 99970-7992, que Genival vai até a sua casa. Se for conserto simples, ele faz aí mesmo, na hora. Se não, pega sua máquina, traz a até a oficina, conserta e vai levar em sua casa. Faz esse trabalho para você de Campos Salles, Salitre, Araripe e sítios vizinhos. Ligue ou chame no WhatsApp 99970-7992 e peça um orçamento. Genival das Máquinas, Rua Josué Frazão 284, em frente à Clínica Infinity, no centro de Campos Salles. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Cidade FM 103,5. É música boa o tempo todo. Repórter News. Oferecimento Atacarejo Avenida. Repórter News. Repórter News. Repórter News. O prazo para que proprietários, titulares do domínio útil e donos de propriedades rurais enviem a declaração do Imposto Territorial Rural de 2024 vai até 30 de setembro. Quem perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de propriedade entre o dia 1º de janeiro deste ano e a data de apresentação da DITR também precisa fazer a declaração. A DITR é composta por dois documentos. O documento de informação e atualização cadastral do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e o documento de informação e apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A declaração deve ser feita pelo programa gerador da declaração do ITR, disponível no site da Receita Federal. Este ano, a DIRT traz novidades como novas modalidades de pagamento por PIX. Além disso, a declaração não pode ser enviada enquanto houver divergência entre a área declarada e a informada no Cadastro Imobiliário Brasileiro. Todo o processo é digital e mesmo quem está isento precisa entregar as declarações. Parte do dinheiro arrecadado vai para as prefeituras e outra parte para o governo federal. Segundo o SERPRO, só no primeiro dia de envios, 12 de agosto, foram entregues quase 500 mil declarações. O valor do IRT varia conforme o tamanho da propriedade e o grau de utilização da terra. Áreas com proteção ambiental e cobertas por florestas são excluídas do cálculo do imposto, assim como pequenas glebas rurais e terrenos de instituições sem fins lucrativos. O advogado Ranieri Genari alerta que entregar a DITR após o prazo pode resultar em multas e questionamentos ambientais. Uma nova lei publicada este ano reduziu a burocracia ao permitir o uso do Cadastro Ambiental Rural no cálculo da área tributável, substituindo o ato declaratório ambiental. No entanto, o setor ainda aguarda a adequação da Instrução Normativa 2206, que ainda exige o ADA para a exclusão de áreas não tributáveis. Repórter News. Repórter News. Repórter News. Atacarejo Avenida. Tudo o que você precisa em varejo ou atacado, funcionando de segunda a sábado, das 7 às 20 horas. Coronel Baleco, 720, Centro de Campos Sales. Organização Aésio. Promoções diárias, acompanhe no Instagram, @ Atacarejo Avenida. Atacarejo Avenida. Lugar de comprar barato. 103,5 FM. Mais música, muito mais sucesso. Legal demais, hein? Você curtindo aqui no nosso programa, no nosso show da manhã, hein? Valeu, obrigado sempre, sempre pelo carinho e audiência de todos vocês, hein? Já 8 horas e 37 minutos na Oliveira? Claro que eu quero, fica à vontade aí, traga aí, tá? Não esqueça não. Grande abraço aí pra você, grande figura esse da Oliveira, tá? Muito obrigado a todos pelo carinho e audiência. Olha, minha gente... Mob agora é giga mais fibra, você sabia disso? Pois é, a internet que você já conhece, agora é giga turbinada, com mais velocidade, mais qualidade, mais possibilidades. E agora com mais oportunidades, hein? Plano de 700 mega com Globoplay por apenas R$ 99,99 por mês. Com giga mais fibra e Globoplay, você tem acesso às melhores séries, filmes, novelas e documentários, incluindo sucesso como Justiça 2, Cilada em Cena por Ayrton. Assine já, tá? 10353 ou então acesse gigamaisfibra.com.br e vire um cliente que tem sempre mais. Bom dia! Você que já tá mandando aqui uma alusão pra gente, mandando um bom dia, valeu, obrigado, tá? Sempre, sempre curtindo o nosso show da manhã. Olha a participação do Léo Magalhães. Onde anda o meu amor? Bom dia.